nas horas tristes e amargas desta vida. Paz e descanso nossa alma encontrará. Bálsamo santo para nossa ferida. A vida é bela se podemos enxergar, além das nuvens, o glorioso lar. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Neste mundo é meditar na palavra do Senhor, sentindo a graça e o amor profundo daquele que morrendo foi seu Salvador. A vida é bela se podemos enxergar, além das nuvens, o glorioso lar. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Esperança é aquela do cristão, do que aguarda a volta do Senhor. Viver para sempre em santa comunhão, vendo bem perto a face do seu Criador. A vida é bela se podemos enxergar, as nuvens, o glorioso lar. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão. Após montanhas de tribulação, Jesus abrindo as portas da bela mansão.